De volta, se apega, não se entrega, esfrega de lambuja. Ato mais criterioso, nova informação se usa. Te acusa, quem recusa, baixa a crista pra você. Não sou galo de espora, mas também quero vencer. Memórias póstumas, tô bem longe das notas ótimas. Caminho desviado trilha, acaba invadindo outras rotas. Cadeia alimentar humana, com a sua função admirar, se admirado. Cê caça, caça do vilão e ocasião faz o ladrão. O tato é necessário pra lutar com bumerangue de pensamento diário. E tem falsário que paga de amigo, só cola na sua pra te atrasar. Só fica observar suas estratégias, evaporar. Será que tudo que eu tô vendo existe? Correlação da importância entre passarinho e alpiste. Num quadro na parede eu enxerguei o meu passado. Quantos anos tinham se passado do meu passado? Conjugado, contariado, nem por isso ele foi lamentado. O presente deixa que eu faço, o futuro é complementado. Logística da coisa sabe interpretar a função. Que cada qual tem seu momento e que sem paciência é cão. Agindo com cautela a causa vai ser revertida. E que seu lugar não pode estar guardado das antigas. Logística da coisa sabe interpretar a função. Que cada qual tem seu momento e que sem paciência é cão. Agindo com cautela, a causa vai ser revertida. E que seu lugar não pode estar guardado das antigas. Em torno do contorno morno, a chapa esquenta, vai pro forno. Desclassificado, feitas folha no outono. Influência cotidiana, fatos e versões. Acostumado lidando com isso no meio de opiniões. Propositalmente argumenta suas versões. Irrigação do papo torto, gerando contradições. Manifestações, populações tão satisfeitas. Mal fez a planagem, tá pensando na colheita. Desse jeito faz desfeita, personagem anonimato. Ato principal, ridicular. Ou teatro são os pratos, batem os tambores. Lá no céu Deus tá cansado de ouvir falsos louvores. Eleitores, estudantes, doutores e protestantes. Vim por meio dessa pra falar pros arrogantes. Que o ato desconcertante, perigo que torna excitante. No instante do paralelo, bodo amarelo que é tranquilizante. Quem quer muita atenção não corresponde, fica histérico. Desculpa esfarrapada, mais barata que genérico. Diz que é vagabundo, me fala o que é movimento. Na carga horária de culpa, filha da puta tá isento. Por dentro espelho com a pele, queria demonstrar. Ator desnecessário, impróprio pra se comentar. Não trago na mentira um gole da falsidade. Não tá tendo onde correr, teme em todas as localidades. Na verdade, no ponto que estamos, o descaso tá enorme. Pra vista grossa que as coisas tão no conforme, então me informe. Onde é que tão os homens de uniforme? Crocodila gemato no país dos lobisomens. Logística da coisa sabe interpretar a função. Que cada qual tem seu momento e que sem paciência é cão. Agindo com cautela, a causa vai ser revertida. E que seu lugar não pode tá guardado das antigas. Logística da coisa sabe interpretar a função. Que cada qual tem seu momento e que sem paciência é cão. Agindo com cautela, a causa vai ser revertida. E que seu lugar não pode tá guardado das antigas. Terreno baldio, te ludibrio, com a mente a mil, bem estruturado. Sintonizo na frequência, admito, sou exagerado. Calado quando preocupado, busco solução de imediato. Um farto prato pra ser só satisfação. Versões alteradas, histórias modificadas. Átomos de decência no pulo capturado. Que agradar, ouvir o que todo mundo quer falar. Ou dizer o que a maioria quer escutar pra influenciar. Se a legalizar, qual que é o problema? Estampado no esquema, emblema sem suborno. É tipo ovo sem gema. Mas enquanto eu sobreponho, escrevo letras e componho. Dreamando no desespero, querendo atrasar meu sonho. Café com bobagem, acho que tô vendo miragem. Mal acostumado, pois vive na pilantragem. O menos esperto é o mais malandro, acaba tirando vantagem. Toma cuidado com a sigla, denomina-se amizade. Do continuação, grifo, que acho importante. Tempos vão passar e amarelar asfalto no instante. Perseverante, escalando os muros que pulo. Conselho de eleição pros seis, é o voto nulo. Seguro, capturo, cada grão maduro do ferrugem embrulho. Orgulho minha coroa, 122 de julho. Virgulina, Lampião, de Dalila, Sansão. E nem que eu pare de cantar pra recitar intuação. Não vou mudar a entonação, levada flow de que são. E seu mandato vai pra júri popular, cassação. É captação da informação, não difere sem rodeio. Cê deve tá pensando se tá envolvido no meio. Fato foi, versão voltou e agora é optativo. A sigla da mentira é contada no aumentativo. Não quero que se deixe levar. Leva causa momentânea, a parte me dá discórdia, sinônimo cisânia.